Radio Grings. All I needed was the medicine, and you came knocking like a doctor. Give me the pill to take away the poison. Erase the writing on the wall. You stuck a needle right into the vein. You let me take it like a soldier. That for a while I could ignore the pain. My hands are tied behind my back. I'm paralyzed. My heart attacks. It seemed to me you were the one. Turns out you shut me up for fun. But you got away. Where's just we? Sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Hello, it's me. Me diga que dia tem a Rádio Grings. A Rádio Grings tem toda quarta-feira. Thank you. No doubt. Tough. been on the block. Make sure everything right for my girl. The love's not stuff. You feel the impact. A light like two stars in my world. Ready when you're ready, we can run this city. No ifs, no buts, no maybes. Sickle down, guy, do the rock steady. You put a smile on your face like a spitty. La la la, la la vida loca. Speeding it up like soca. Just when you think it's over, we be on another level like we're doing yoga. My love is toxic, just like elastic. Just stick, you're the pilot and I'm a puppy. Anytime, any place, we blaze. Yeah. Possui vergonha em chorar, possui medo em viver. Thank you. dia amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz. Eu te amo. Vem lá em mim. Eu aqui na esquerda, nosso guitarrista Max Viana. Thank you. by flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Por causa do sistema, né? As pessoas... pessoas que trabalham lá, elas, às vezes elas querem fazer o bem, querem atender com a boa vontade, mas é que às vezes elas também, às vezes têm algum problema, sabe, na vida delas, não tão legal, não acordaram um dia bem, né? Porque é difícil estar trabalhando num hospital e cuidando de um monte de pessoas enfermas o dia inteiro, todo dia, é só problema, é só gente... É, mas eu me refiro ao descaso mesmo dos governantes, né, que não estão nem aí, né, para melhorias, né? É, isso é como eu disse, né, a gente tem que tentar buscar uma alimentação mais saudável, né, o máximo possível, né, por exemplo, eu sou vegetariano, né, não como carne há muito tempo, deixei de tomar leite, deixo de comer queijo quando posso, às vezes como queijinho e tal, mas deixei muito disso e olha, tô bem assim, não tomo refrigerante, né, café só de vez em quando, porque o café tem muita cafeína e cafeína faz e não faz bem também, né, tem que cuidar, saber o horário de tomar, né. Daí tem pessoas, pô, mas eu tô com pressão alta, doutor, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com, assim, palpitação, minhas pernas, assim, sabe, dá um gelo, um frio, um calorão. Mas, de repente, você não é indagado assim, meu filho, como é a sua alimentação? Senta aqui, vamos conversar, senta aqui com o doutor. Se você se abrir e falar como é a sua alimentação e a pessoa ter vontade de ajudar, ela consegue uma grande ajuda. Na realidade, eu já até vi médicos aí que eles até dão uma receita legal de alimentação para você se cuidar. Eles sabem como fazer uma alimentação correta, né? Alguns pelo conhecimento, mas as pessoas não seguem. O que adianta? Não tem força de vontade. O que adianta dizer para o senhor, para a tiazinha lá, né, que, ó, não toma açúcar, não tome café preto de manhã cedo, primeiro coma alguma coisa, estabelece o teu organismo, deixa ele entrar em harmonia com o teu corpo, depois você toma o teu café, né, toma um chá, toma uma aguinha, um suco, uma fruta, você precisa receber as coisas puras, o néctar da vida, entendeu? Você não pode já começar pondo uma coisa queimada no corpo, uma coisa que não tem nutrientes, ainda que cheia de cafeína. Daí não quer ter pressão alta, não quer ter ansiedade, tá? Por que as pessoas têm ansiedade? Porque as pessoas não são atléticas, elas não estão fazendo exercício todo momento, né? Inclusive eu também não estou fazendo exercício todos os dias, estou só trabalhando e saindo do meu rancho, que é do lado de casa, e venho pra casa, e vou pra lá, e venho pra lá, e pra cá, né? Mas eu vou tirar um tempo pra me exercitar. Mas nunca é tarde, né? Tem que se exercitar, tem que fazer alguma coisa, né? Pra queimar isso aí. Porque o corpo é uma máquina perfeita, só que a gente abusa. Nossa, o nosso corpo é muito perfeito. Tem gente que diz que não é perfeito. É claro que ele é. O que é perfeito? Um motor a gasolina ali é perfeito. Acabou o combustível, ele parou de funcionar. E nós, se a gente ficar sem comer, a gente ainda fica alguns dias ainda vivo, só com a força do meio ambiente, de Deus que está dentro da gente, entendeu? Então a gente tem que se alimentar de coisas vivas ali, aquela... se você for no mercado e pegar coisas empacotadas, vai te trazer benefícios também, vai te sustentar, mas não vai ter aquela vida que você deveria ter, que seria como você teria se você morasse no meio natural, né, pudesse se alimentar de produtos naturais toda hora, né, você ia ter as células vivas do alimento entrando no teu corpo, e é isso aí que traz a vida, né? Então, como está escrito nos livros, como eu já disse uma última vez, né? Aquele que se alimenta da morte certamente morrerá, né? É a mesma coisa assim, tipo Deus, né? Digamos que Deus criou tudo, né? Tá. Eu sou o Criador, Ele é o Criador. Pô, daí tem gente que fala, não, mas Deus criou isso pra gente e tal, os animais não estão aí pra gente comer. Pô, qual é o Deus, qual é o criador que ia querer ver a sua obra-prima sendo destruída? Eu crio um filho, tá? Da minha inspiração, da minha inteligência, da bênção que eu tenho, que seria eu não, né? Mas Deus, que ele tem, criar um animal pra gente ir lá tirar a vida e matar, mesmo sendo que a vida é eterna. Eu não sei, eu acho que não faz sentido, né? Eu acho que ele não ia se sentir feliz, porque eu mesmo não me sinto feliz. Então, se eu não me sinto feliz, que sou uma obra de Deus, ele tá falando dentro de mim, pô, isso não é certo, cara. Tô criando, você vai tirar a vida pra quê? Eu não te dei o brócolis, não te dei a cenoura, não te dei o arroz, não te dei a batata. Tem a batata doce. Nós temos lá na Bolívia, tem uns 120 espécies de batatas, se eu não me engano. Nós temos também umas 100 espécies de arroz, ervilha, né, soja, grão de bico, feijão azul, que é uma delícia. Então, pra que tirar o sanguinho do animal, gente? Olha, eu vivo muito bem, não preciso, entendeu? Isso é uma parte de um paradigma, né, que vai mudar o mundo. Se as pessoas começassem a mudar a sua alimentação, né, muita coisa ia mudar. E os fabricantes desses produtos podem mudar o ramo também para outras coisas. Que se tornem agricultores, né, o produtor da pecuária, bovino e coisa e tal, vai aos pouquinhos se eliminando, vai mudando, daqui a pouco ele vira um agricultor, está plantando orgânico, está vendendo pra caramba, está vendendo um preço legal, está ganhando bem. Né? É fácil, não é difícil. Ninguém precisa ser prejudicado. Todo mundo pode se sair bem. Né? Eu não quero ser inimigo de ninguém, não quero que ninguém fique cabreiro comigo, com minhas ideias e tal. Né? Quem está ligado ao nosso assunto acha maravilha, mas de repente às vezes a gente está falando alguma coisa que vai contra alguém. Né? Então, isso aí é pro bem. Tudo pode ser mudado e ser feito da melhor maneira possível. Então, Radio Gringas, você está ouvindo Radio Gringas. Agora eu vou tocar uma música do Cícero e vocês vão conhecer um pouco do trabalho dele e da música dele. Eu vou tocar em 1, 2, 3. Tem vezes que eu nem sei se eu canto, pois vejo medo em todo canto. Isso me afeta mesmo, estando quieto no meu canto. Eu vejo a dor que tem nos olhos de quem perdeu os seus sonhos. Ou talvez fosse só vontade, porque um sonho nunca morre. Eu quero ver o movimento, nem que seja com o poder da minha mente. Da minha pessoa estendendo a mão pra mim. Eu sei que eu tenho sido meu maior inimigo desde sempre. Só me vem ideias loucas e começo a Sukhava Existem diferentes tipos de chicletes, desde aqueles que você apenas masca, até aqueles mais propensos a fazer grandes bolas. A goma de mascar, por exemplo, pode ser feita de componentes vegetais. Tanto que os gregos antigos e os maias mastigavam algumas plantinhas para refrescar o hálito. O chiclete, quase como conhecemos hoje, começou a circular em meados dos anos de 1800. Ele vinha embalado e era usado para algumas finalidades, como adoçar a boca em um processo gradual e lento, e também limpar os dentes. Porém, foi no ano de 1906 que o chiclete começou a ficar mais recreativo e as pessoas passaram a fazer bolas com eles. Só que a sua fabricação ainda não era perfeita e muita gente não gostou. Ele se tornou popular inicialmente entre os adolescentes, com o aprimoramento dos sabores e da consistência. O chiclete, como conhecemos hoje, tem mais de 100 anos. E você gosta do chiclete? a gente aprenda a lição. Né? Então, vamos lá. Eu bebia demais na vida passada. Pá, enchi a cara. Virei alcoólatra, morri do fígado. Já vou acordar, já vou nascer com o fígado fraco. Porque meu perispírito está ainda lá baleado. Aí tudo bem, tenho uma vida maravilhosa, blá, blá, blá, não bebo, vou aprendendo. Blá, blá, blá. Aí meu marido me larga, eu vou virar de novo alcoólatra. Vou morrer, o que, que vai acontecer de novo? Volta de novo. Aí volto como um jovem lindo de morrer, blá, blá, blá, maravilhosinha, não sei o quê. Aprendo a tomar uísque, vou tomar todas, vou morrer bêbada. Então, você só não vai voltar para morrer bêbado a hora que você aprender a lição, caramba. Nessa sala, reflito sobre meus erros, detido pelo meu medo, tantas coisas que vejo, indisposto a levantar pra encarar o mundo lá fora. Perdi minha esperança, minha força tá indo embora. Essa dor tá me matando, o silêncio me sufocando. Eu joguei por água abaixo, tantas provas e planos. E eu sei que isso faz mal, que não é bom pra mim. O vazio que me sufoca parece nunca ter fim, mas mantenho a esperança, sei que não posso errar. Atravesso o meu silêncio pra poder me libertar. Toda lágrima que escorre parece me aliviar. O peso que eu carrego parece me dominar. E tudo que eu passei me ensinou a caminhar. Entre erros e tropeços aprendi a acertar. Mas tudo tem seu tempo, não tente atropelar. A fé que te conduz, ela que vai te libertar. Então feche seus olhos, sinta de coração. Deseje com seu amor, sinta a vibração. Ninguém pode te vencer, sinta a emoção. Tudo está em sua mente, domine sua devoção. Olhares rondam e passam, alguns são destrutivos. Eu me sinto tão perdido no silêncio que eu abrigo. Me sinto tão solitário, mesmo cercado de amigos. Me sinto tão só comigo, nesse silêncio que eu abrigo. Silêncio que me conduz, vou carregar minha cruz. Só eu sei do meu fardo, quem eu sou e quem fui. Silêncio que me conduz, vou carregar minha cruz. Só eu sei o que passo, quem eu sou e quem fui. Silêncio que me conduz, vou carregar minha cruz. Só eu sei do meu fardo, quem eu sou e quem fui. Silêncio que me conduz, vou carregar minha cruz. Só eu sei o que passo, quem eu sou e quem eu fui. Aprendi que o mais importante era que eu podia me contar sobre mim mesmo. Silêncio. Então me alimento, vou dar bom dia pro sol, agradecer pela vida, tenho tudo nas mãos. Hoje eu só peço perdão, grato por essa missão. A vida tão sublime, estendeu a sua mão. A força vem de dentro, tive que aprender. Eu e meus pensamentos, lágrima faz crescer. Nenhuma dor faz mal, se for pra engrandecer. Foi no silêncio que aprendi a não me perder. E ninguém pode dizer o que tu deve fazer. Existe dentro de ti a força pra guiar você. Não mate o seu poder, encare de prontidão. Às vezes o que precisa está em suas mãos. Quem não possui um sonho já perdeu tudo. Se não lutar por algo, então você tá nulo. Não seja só mais um, vagando por esse mundo. Confie no seu poder, mergulhe mais fundo. E no fundo da sala, eu estarei por lá, revidando nos ferros, pra não me sufocar. Quando o silêncio intervir, vou me erguer e sorrir. Você nunca vai me parar, sou eu que mando aqui. Quando o problema existir, deixe ele partir. No fundo quer te alertar, pra você não desistir. Silêncio serve pra ouvir, ele tem muito a te dizer. A resposta tá aí dentro, só basta você querer. Tá escutando esse silêncio ensurdecedor? Então, ele tá querendo te dizer que você já tem tudo. A sua vida. Agradeça por acordar amanhã. Quando eu era criança, eu brincava de Deus com as formiguinhas. Eu simplesmente, no quintal da minha casa, tinha lá um formigueiro e eu me achava dono do formigueiro. Então ponha no o formigueiro, faz a sua comparação analítica, e já que você depende disso, compare-o ao planeta Terra. Né? Então eu tinha meu planetinha que era um formigueiro. Dentro do formigueiro, obviamente, as formiguinhas, ou seja, os seres da superfície do planeta Terra. E tinha dia, dependendo do meu humor, criança é foda, que eu simplesmente mijava no formigueiro. Tinha dia que eu botava as formigas para brigar, tinha dia que eu pegava a formiga, tirava a cabeça, pegava remédio na caixa de remédio da minha mãe, botava num vidrinho, jogava formiga dentro, e eu ia fazendo minhas experiências nos meus laboratórios com as minhas criaturinhas, porque eu era criança ignorante, então eu achava assim, e assim eu não fiz com vocês. Toda sorte de experimentos ele fez. Toda sacanagem consciente ele fez. Olha, como criança, vamos voltar a comparar. Eu não tinha o menor, mas o menor sentimento pelas formigas. Formiga era inseto, é assim que eu pensava, né? Então não tinha nenhuma mágoa com o que eu fazia, não tinha dó com as formigas. Eu botava para quebrar mesmo. Aí imagina, eu me aproximando do formigueiro, as formiguinhas começavam a tremer e falavam assim: ai, lá vem Deus de novo. Ai, será que hoje ele vai mandar chuva? Será que ele vai mandar um terremoto? Vai chutar o nosso formigueiro? Vamos rezar para Deus, vamos rezar, porque Deus é tão bom. Olha, a gente, apesar de tudo, a gente ama tanto a Deus. Não é assim que vocês humanos são? E Deus faz vocês de gato e sapato. Da miséria à luxúria, da riqueza à pobreza, ele faz de vocês, e para ele tanto faz quem está na posição de rico, quem está na posição de pobre e fudido. Para ele tanto faz, para mim como dono do meu formigueiro também. Eu pegava qualquer formiga, dava moleza para uma e dava dureza para outra. E qual é o problema? Que se foda, eu queria era reinar, eu era dono do formigueiro, fazia a minha experiência, fazia, acontecia e foda-se o resto. E é exatamente o que foi feito com essa humanidade quando esse planeta foi aprisionado há 320 mil anos. Do what you want. eu sem boné, olha eu com boné, olha eu sem boné, olha eu sem boné, olha eu com boné. Que diferença é? Com boné pra trás, com boné pra frente. Você viu que eu fico diferente com um boné pra frente, um pra trás. Eu fico bonito, mas tanto faz. Olha eu sem boné, foi mal, o boné é mais legal. Pois é, senta no boné. Foi mal, olha eu com cabelo radical. da centelha divina, nós temos mais de milhões de anos. Vivemos em outra galáxia. Nós somos os exilados da capela. Então, a capela foi um tempo, uma turma que morava numa outra galáxia. Fez tudo isso que nós estamos fazendo aqui no planeta. Acabaram com o planeta deles. Aí, o que Deus fez? Bom, o povo ruim de capela vai ser sugado. Como nós? E trouxe para a Terra. Com um comandante. Quem é o nosso comandante? Jesus. É ele. É o comandante. Tá? Então, nós temos um comandante, nós somos os exilados de um outro lugar, que nós acabamos com o lugar. E chance de crescer. Aí vai, volta, vai, volta, vai. Não aprendeu, filho? Não aprendeu? Não aprendeu que tem que ter caridade? Não aprendeu que tem que ser legal? Que não pode ter pensamento negativo? Tá bom. Morre, tem um palhaço e volta. Não aprendeu de novo? Vai fazer mal para os outros, não vai crescer, não vai estudar, não vai tentar evoluir. Tá bom, tudo bem. Vai e volta. E aí vai. Sete de setembro. Hoje é dia 7 de setembro. Está acabando mais uma Radio Gringos. Radio Gringos tem toda quarta-feira. Até a próxima, pessoal. Dia 14 de setembro tem mais. Até quarta que vem.